já quase de manhã. Quase não acreditei nesse sonho. Pude até sentir você chegando pelo ar e entrando em mim devagar. Deusa da beleza e cor feita pro amor. Você. Cada movimento seu foi fonte de prazer. Nunca vou me esquecer desse sonho. Pude até sentir você fugindo pelo ar, me deixando assim, sem dormir. Deusa da beleza e cor, quero seu amor. Quero amar.